asas, livres, falando de amor. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me entristece. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, bebendo e esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Seu corpo já tá cheio aqui pra te acudir. Em nome de Alexinha Produções, Asas Livres. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse frio na barriga já me pertence. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Cê vai acreditar, vai se amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir, pra se explicar. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, bebendo e esperando a rasteira que cê vai dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Tô numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, bebendo e esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Adianta se iludir, seu corpo já tá cheio aqui pra te acudir.